sobe, balão, sobe. I feel music all night long. All night long. A noite começou, yeah.

Um cabelo lindo da cor do sol, sabor a mel, sabor a mel que me envenena. Tens uma voz serena que sem falar, ai sem falar, faz um poema. Tens uma pele morena, cor do prazer, cor do prazer. Nasceu bela Troia, há muito para contar da sua história. Entre rio e mar, nasceu bela Troia, há muito para contar da sua história. A Troia é linda, não a posso esquecer, Troia antiga, como é bom reviver. A Troia é linda, não a posso esquecer, Troia antiga, como é bom reviver. Para ser mais moderna, é sempre lembrada para a vida eterna. Foi renovada para ser mais moderna, é sempre lembrada para a vida eterna. A Troia é linda, não a posso esquecer, Troia antiga, como é bom reviver. A Troia é linda, não a posso esquecer, Troia antiga, como é bom reviver. O mar é beijada, é um tesouro, a prata bordada. Areia de ouro, o mar é beijada, é um tesouro, a prata bordada. A Troia é linda, não a posso esquecer, Troia antiga, como é bom reviver. A Troia é linda, não a posso esquecer, Troia antiga, como é bom reviver. Sua beleza, paraíso encantado, sustenta riqueza, um sonho acordado. A sua beleza, paraíso encantado, sustenta riqueza, um sonho acordado. A Troia é linda, não a posso esquecer, Troia antiga, como é bom reviver. A Troia é linda, não a posso esquecer, Troia antiga, como é bom reviver. We'll be right back. boia, rosário de amores, a mais bela joia dos pescadores, senhora da Troia, rosário de amores, a mais bela joia dos pescadores. A Troia é linda, não a posso esquecer, Troia antiga, como é bom reviver. A Troia é linda, não a posso esquecer, Troia antiga, como é bom reviver. Entre rio e mar nasceu bela Troia, há muito para contar da sua história. Entre rio e mar nasceu bela Troia, há muito para contar da sua história. A Troia é linda, não a posso esquecer, Troia antiga, como é bom reviver. A Troia é linda, não a posso esquecer, Troia antiga, como é bom reviver. A Troia é linda, a Troia é linda, a Troia é linda. Canal 2. 2012, onde tudo começa e nada acaba. Subway, yeah, crise de ambições. É isso mesmo, pessoal, a vida está difícil para todos, mas ainda existe uma luz no fundo do túnel. Yeah! Eu fiz em silêncio e votos de um próspero celeste. Em 12 uvas ao 12º mês. O balanço é ver o braço tatuado ao desenho de uma vida feia, cheia de peripécias, do qual impeçam que eu depressa saia. Do engodo põe-nos gordo com estresse, esquece, não há doces na mesa, é só dispensa, nada que nos tire, é só vestir o disfarce, dar um falso sorriso, por não ser visto na classe que recusa a base, até que passa a crise. Inerte no lar, mete graça em qualquer que seja a origem, não fique quieto, exige novo sorriso, não para. No desfile de mais de 1000 isentos, de um gesto que paralisa, um déficit que paira na moral de quem investe na lista da crise. Sai de casa, põe raça e a causa da greve, até que se ouça a dor da nossa classe que quase fica sem classificação no retrato social. Diga abaixo do chefe que leve o que nos deve a domicílio. Tudo aqui é fugaz, tudo aqui é uma soma do que foi, por isso é agarrar a vida com ela, com paixão e confiança, apreciar cada momento. O sonho é quem comanda a vida e nós, quem comanda os sonhos, vamos com o peso do mundo em cima dos ombros armados, em astronautas voar em direção à lua, sempre à procura de colorir as paredes velhas desta rua nus, como a paisagem que vemos no horizonte, a vaguear por cima da ponta, chegar cada vez mais longe, voando livremente sem saber o que nos conduz e o que nos mais tustam, estrelas que brilham sem luz. Como é que quero voar alto e não ficar preso no chão, sonhar, concretizar, deixar de lado a solidão, embarcar na brisa sem rumo, lutar por um futuro bem melhor que este presente, meu voado pelo fumo, eu sei que posso brilhar, puxa o ódio e amor. Nós também somos estrelas, mas poucos sabem dar valor. Mas eu tenho uma razão para continuar a lutar: é que nada valem os sonhos, não os concretizar. Tudo aqui é fugaz, tudo aqui é uma sombra do que foi, por isso é. E ambições, eu não ambicionei nenhuma crise. Fui enganado por um governo que diz que foi tudo um deslize. Se a Tuga fosse pista de gelo, eu até acreditava nisso. Mas aqui é o povo que gela escorregando para o precipício. Lícito é mentir com patologia compulsiva. Se nos revoltamos é tribunais e batalhões de polícia. Do lado temos a ideologia que nos educa em sintonia. Mas como somos ovelhas negras, é caso até todo dia. Sinto a dor da minha gente que gera descontentamento. Olhar para o recibo de vencimento, pensar qual será o intento do tempo que passa em sofrimento e desgraça. Não olha a género nem raça, apenas a cor da massa e vai. A nossa vida como uma ampulheta partida. Sonhar é um privilégio, poucos têm uma saída. Então saímos do país com uma ambição forasteira e esquecemos que em qualquer lugar somos sempre uma areia. Tudo aqui é fugaz, tudo aqui é breve, uma sombra do que foi, por isso é. Agarrar a vida com ela, com paixão e confiança, apreciar. Sombra do que foi, por isso é agarrar a vida com. sou mulher. Eu sinto orgulho, vocês sabem do que eu falo, façam barulho. Sei que às vezes não é fácil, sentes-te só e sem norte, mas o que não leva à morte só te faz ficar mais forte, mana. Podes contar comigo se tiveres na merda. Eu trago um ombro amigo, não trago uma pedra. Tens de ser culta, inteligente, bonita, uma brasa. Profissional, mãe, esposa e dona de casa rasa. O que é suposto que te faz sentir falhada, culpada? Tu é que sabes da tua vida, mais nada. Antes sozinha, que mal acompanhada na estrada. Só mereces o cabo de milhão e ganhas nada. Para toda a mãe que criou os filhos sozinha, a minha admiração. Para o homem que ainda não faz nada na cozinha, meu dedo do meio da mão. Não necessitas de um rei para ser rainha. Do que não vivo sem função. Não permitas que te faltam a autoestima. Se o teu caixa não atina, mete o risco a ti de alguém então. Não necessitas de um rei para ser rainha. Do que não vivo sem função. Não permitas que te faltam a autoestima. Se o teu caixa não atina, mete o risco a ti de alguém então. Mulher que fala quando quer, sem medo que lhe apontem. O dedo é puta, eu sou rainha do puta da pé. Diz-me lá porque é que tu podes e eu não. Porque é que somos carne mastigada e tu garanha ou não. Admito que digas, rap de raparigas. Eu é que são cantigas, de gajos sem amigas. Mana, não permitas, digas tipo não és capaz. Sou prova viva que hip-hop não é para rapaz. Eu, cuidado, tá na moda. Eu escutei filmar a foda. Típico de quem na cama não manja da poda. Meninas, ouçam bem o que é, mas é que diz. Não é na cama, é no rap que se foda MCs. Amiga, ser conhecida pelo teu trabalho. Não te chupas o caralho de um paspalho. Homens são lindos e adiam tudo. Mas cuidado com aquele que é tipo hip-hop eterno miúdo, ok? Não necessitas de um rei para ser rainha. Do que não vivo sem função. Não permitas que te falte uma autoestima. Se teu cajo não atina, mete um disco a ti de linha então. Não necessitas de um rei para ser rainha. Do que não vivo sem função. Não permitas que te falte uma autoestima. Se teu cajo não atina, mete um disco a ti de linha então. Faz o que tu achas certo, sei o que o teu coração diz. Deixa falar. Eu sei que às vezes a cena está mesmo difícil, mas não desistas. Luta. Abre os braços. Tu consegues. E não deixes de dizer que não és capaz. Tu és capaz. Nós somos sempre capazes. A mente é que manda. Força, vai em frente. Não necessitas de um rei para ser rainha. Do que não vivo sem função. Não permitas que te faltam uma autoestima. Se o teu cajo não atina, mete o risco a ti de linha então. Não necessitas de um rei para ser rainha. Do que não vivo sem função. Não permitas que te faltam uma autoestima. Se o teu cajo não atina, mete o risco a ti de linha então. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Que seja forte e me conforte a cada canto. Não digas nada, que nada é tanto. E eu não me importo. Dá-me um abraço, fica por perto. Neste aperto, tão pouco espaço. Não quero mais nada, só o silêncio do teu abraço. Já me perdi sem rumo certo. Já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço.

a fúria de viver é mesmo fúria de acabar. Vou, sem mais nem menos, e um dia solou a 125 azul. Vou, sem mais nem menos, que partiu sem destino nenhum. Vou, com esperança, sem ligar muita importância àquilo que a vida quer. Vou, com força, acabar por se encontrar naquilo que ninguém quer. Mas Deus leva o que ama. Oh, só Deus tem os que mais ama. Olha!

praia, ela fala e quer pelo caminho. Distúrbio, suborno, automóveis crescentes desenhando o horizonte, os paralelos asfixiam a alma. Solidão, saudade, romagem, rumaria, carcaças abandonadas ao passado. Lágrimas, fábricas, tempo invernoso sublinhando a ausência, a música ouve-se triste. Solidão, saudade, romagem, rumaria. Solidão, saudade, querido, desfonto. Come on.